brinquedos e etc. A escolha da data, dia 4 de maio, né, faz uma referência com um trocadilho com uma das frases mais conhecidas da série, que é o May the Force be with you, que é que a força esteja com você, em português, né? Em inglês, os fãs adaptaram esta frase para May the Force be with you, que na tradução, né, para o português seria equivalente que o 4 de maio esteja com você. Que bacana, hein? Então hoje, olha, dia 4 de maio, dia de Star Wars, hein? Acho que vale até a pena você aí, ó, que nunca assistiu, dá uma assistida, hein? Porque é bom, cara, é muito bom. E é impressionante porque é um filme de 77, né? Então, por motivos óbvios, quando você vai assistir, você percebe ali que tem uns efeitos que já são um pouquinho datados, né? É um negócio dos anos 70. Os efeitos visuais do filme não são tão modernos assim, né? Mas ainda assim é uma história cativante, cara. É algo que lhe pega e que vale a pena assistir. Tem vários filmes, né? Uma outra curiosidade é que o primeiro filme da série começou pelo episódio 4. Então, a primeira trilogia é o episódio 4, 5 e 6. Aí depois que volta pro episódio 1, 2 e 3. E muito bacana, cara. Muito bacana. Vale a pena conhecer aí o Star Wars. Hoje, dia 4 de maio, também é o Dia Internacional do Bombeiro. Olha só. O Dia Internacional do Bombeiro é comemorado em 4 de maio. Foi instituído, né, após o recebimento de inúmeros e-mails de todo mundo em 4 de maio de 1999, devido à morte de 5 bombeiros em trágicas circunstâncias em um incêndio na Austrália. Inclusive, né, a gente já recebeu aqui em várias oportunidades o Capitão Carlos do Corpo de Bombeiros, né? A gente aqui do Sistema Golfinho de Comunicação tem uma parceria muito grande com o Corpo de Bombeiros de Fernando de Noronha. A gente, inclusive, parabeniza, né, todo o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui. Inclusive, a gente está até ajustando, ó, semana que vem, imagino aí, acho que na próxima segunda-feira, vou até confirmar, mas acho que na próxima semana, com certeza, o Capitão Carlos vai estar aqui, porque vem acontecendo várias ações, né, do Corpo de Bombeiros, treinamentos. Inclusive, recentemente teve um treinamento aí com o pessoal da Nortax. Então, o Corpo de Bombeiros aí, ó, uma instituição extremamente importante em todos os lugares do mundo. Agora são 9 horas e 59 minutos. Eu vou aproveitar, ó, para trazer também aqui o horóscopo de hoje. O que dizem os astros para Áries, Touro e Gêmeos? Vamos lá, trazer o horóscopo de hoje, como sempre, você já sabe, né? Começando com os arianos, olha só. Você começa o dia esbanjando charme e simpatia, hein? Seu lado comunicativo, atraente e receptivo vai dar as cartas nas primeiras horas e excelentes energias vão comandar seus contatos pessoais e amorosos. Só não deixe preocupações tomarem conta à tarde, quando há risco de ter aborrecimentos e problemas com trabalho ou dinheiro. Disputas, puxadas de tapete e deslealdades podem te fazer ficar com a pulga atrás da orelha. Dobre a atenção ao lidar com grana e não se estresse tanto com o que não depende de você. Já à noite, sua sensualidade estará um arraso e a intimidade com o love promete momentos calientes, hein? Se está na pista, pode rolar química forte com o crush, que ainda é um mistério. Olha só, isso é pra você de Áries. Seguindo agora com os taurinos, olha, quintou com ótimas promessas para suas finanças. Vênus, seu planeta regente, esparrama ótimas vibes e indica uma manhã propícia para encher o bolso. O período é positivo para os seus ganhos e você só terá a lucrar se pegar firme no serviço. Por outro lado, precisará ter mais cautela com extravagâncias e cuidar melhor do seu organismo, hein? Manere da gula! Na parte da tarde, desentendimentos e desavenças vão rondar e convém controlar a língua para não se indispor com quem convive ou trabalha. Evite testar a paciência alheia e não faça provocações. O astral fica tenso com o mozão, hein? Mas vocês voltam às boas e devem curtir uma noite delicinha. Clima envolvente com o crush mais velho ou amigo, hein? Isso é pra você de Touro. Seguindo agora com o signo de Gêmeos. Olha, hoje os geminianos iniciam um dia com a sorte de plantão e vão mostrar um carisma irresistível já no café da manhã. Lua e Vênus dão sinal verde para contatinhos e deixam o astral blindado na vida amorosa. A parte financeira também está bem servida e pode aparecer um dinheirinho com o qual não contava. Só não perca o controle do orçamento e não esbanje na hora de gastar, pois o din-din pode fazer falta depois, hein? À tarde há sinal de instabilidade na saúde e no trabalho, portanto adote a prudência como lema e mantra para não ter dissabores. Mas tudo vai melhorar à noite e a sensação de bem-estar deve aumentar. Boas vibes com o xodó e clima estimulante na paquera, hein? Lance com um colega, inclusive, pode pegar fogo pra você de gêmeos. O que dizem os astros para Câncer, Leão e Virgem? Seguindo aqui já com mais um bloco do horóscopo, esse com os cancerianos. Olha, hoje você já acorda de bom humor e pode resolver uma porção de coisas. Os astros dão todo apoio para o convívio familiar e reforçam o clima de harmonia com parentes e pessoas próximas. Mas pedem atenção no trabalho e avisam que imprevistos podem gerar atrasos. Portanto, foque nos deveres e evite se envolver com outros interesses. Negociações e assuntos relativos a dinheiro vão pedir mais cautela no período da tarde. Controle a gastança para não tropeçar na pilha de boleto lá na frente, hein? No amor, sua sedução vai bombar, mas pense bem antes de entrar de cabeça numa relação recente e incerta. À noite, a chance de conhecer alguém que tem sua vibe e seu jeito, hein? Sintonia e integração no romance para você de Câncer. Seguindo agora com os leoninos, olha, quinta-feira começa redondinha em seus contatos e você pode ter momentos especiais com amigos e pessoas queridas logo pela manhã. Alguém que admira muito pode te fazer uma surpresa deliciosa e alegrar seu coração. Mas os astros recomendam mais paciência e menos estresse com imprevistos ao longo do dia. Tente ficar longe de distrações nos estudos, no trabalho e evite se estressar com assuntos que não dependem apenas da sua boa vontade. O céu avisa que a tarde pode ser tumultuada e há risco de receber cobranças por parte de familiares ou do mozão. Ainda bem que o clima melhora e tudo deve fluir numa ótima noite. Inclusive na vida 2, hein? Tá frio? Alguém que conhece pode dar mole na pista, hein? Fique esperto aí você de leão. E fechando o segundo bloco, a gente traz Virgem. Olha, quer notícia boa? A Lua troca likes com Vênus ao raiar do dia e traz ótimas perspectivas para os seus interesses materiais e profissionais. Valerá aproveitar ao máximo o período da manhã para ir à luta e mostrar suas competências, porque o serviço vai render e a grana vai aparecer. Mesmo assim, talvez tenha que lidar com pendências e problemas que se arrastam. Resolva sem perder a boa. À tarde, atritos podem surgir. Quem falar o que quiser pode ouvir o que não quer, hein? Convém dosar a sinceridade e ter mais jogo de cintura. Mas o astral ganha harmonia e a noite será bem mais positiva. Sobretudo com o love. Paquera animada e possibilidade de ouvir declaração do crush, hein? Isso é pra você de Virgem. É tudo o que você quer ouvir. Momentos de alegria. Horas 6 minutos. Daqui a pouco, ó, a partir das 10h30 da manhã, a gente vai receber aqui no Momento da Gestão o gerente de meio ambiente, Ramon Abelenda, tá? Isso aí, ó, Momento da Gestão, você sabe, né? Toda quinta-feira, aqui no Momento de Alegria, a gente sempre recebendo um gestor, superintendente, gerente, vai bater um papo aqui, ó, muito importante para todo mundo de Fernando de Noronha. E hoje, por telefone, né, a gente vai conversar com o Ramon Abelenda daqui a pouco aqui no Momento de Alegria. Agora são 10h06. Aproveitar para soltar mais um bloco de pedidas, tá? Inclusive, vou soltar uma sequência aqui, ó. Confesso que nem vi as mensagens, só vi a primeira da nossa querida Dona Anice. Ela que, inclusive, aqui, ó, mandou um áudio. Vamos ouvir, presta atenção. Pedro, bom dia. Gostaria de oferecer ao sistema e aos ouvintes do Momento de Alegria a música Pensando Bem, canta Dalete Hungria. Que Deus nos abençoe, amém. Tá aí, ó, nossa querida Dona Nise participando junto com a gente. Tô até aqui, ó, neste exato momento tentando baixar essa música que ela pediu, tá? Porque aqui, ó, providência, né? Mesmo quando a gente não tem a canção no nosso sistema, a gente dá um jeito de localizar, ó, pra tentar trazer aí pros nossos ouvintes. Logo depois, ó, a gente tem uma pedida aqui, ó, deixa eu até ver. É, bom dia, meu nome é Kelly França, nora de Dona Nise, esposa do seu Chiquito. Gostaria de pedir a música pra ela, Maria Marçal, Deus é fiel, oferecer essa música pra nossa querida Dona Nice. Olha aí que bacana, Dona Nice, a Kelly França participando aqui, ó, oferecendo música pra nossa querida Dona Nice. Logo depois, ó, deixa eu até seguir aqui a lista, deixa eu ver se isso aqui é pedido, ó. Bom dia, pessoal da FM Noronha, meu nome é Caio e estou ouvindo vocês pela internet aqui de Vitória, no Espírito Santo. Programação excelente, sucesso sempre, grande abraço. Olha aí que bacana, hein, pessoal nos ouvindo no Brasil inteiro. Ó, o Caio lá do Espírito Santo, mandar um abraço pro Caio e dizer, ó, Caio, venha conhecer Noronha, hein? Sinta-se à vontade para vir aqui a Fernando de Noronha. Quando estiver aqui, ó, passa no sistema Golfinho de Comunicação para conversar com a gente, ó. Já tá convidado para vir para Noronha e também conhecer a gente aqui do sistema Golfinho de Comunicação. Grande abraço, valeu! A gente tem pedida também aqui, ó, do nosso querido Luizinho, hein? Mandou um áudio pra gente, ó, presta atenção. Bom dia, Pedro. Bom dia, o Sistema Golfinho. Gostaria de ouvir a música na voz de Petrúcio Amorim, A Casa Que Vovô Morou. Luizinho da Nortax. Bom dia a todos. Tá aí, ó, nosso querido Luizinho participando junto com a gente, também pedindo música. Valeu, Luizinho. Grande abraço. E pra fechar aqui esse primeiro bloco, olha, tem aqui a... Esse primeiro bloco, não, esse segundo bloco, tem uma pedida da Polaca, tá? Ela que dá um bom dia e quer ouvir a música Ilha do Amor. Oferece pra todos os boletos e todos os ouvintes, tá aí, ó. Nossa querida Polaca pedindo Ilha do Amor com o nosso querido Nego Noronha, tá? Inclusive mandar um abraço lá pro Nego Noronha, pro Ed, todos eles aí, ó, artistas da ilha. Agora são 10 horas 10 minutos, vamos ouvir esse bloco aí. Tá? E acho até pelo tamanho das músicas, quando a gente voltar já é pra iniciar o nosso bate-papo, hein? Então, 10 horas 10 minutos, já já a gente tá de volta. É tudo que você quer ouvir. Momentos de alegria. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É uma realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja e me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Sozinho, nem para um minuto. deixes, Senhor. Só tu me entendes e não me censuras, embora sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que eu cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado. Oh. Estou contigo, ora não temas, te encoraja e vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreira que não possa ultrapassar. Mas se estou fraco, ou me escondas em tuas asas bem seguras, me agasalha no teu manto de ternura, ou me transportas como o vento sobre o mar. Momentos de alegria. Estou

pisando, mas não tô pronto pra me entregar. Se quiser, pode esperar. Eu não tô pronto pra me entregar, minha. Momentos de alegria. A rotina não combina mais com a gente, mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno com seu amor, deixa de ser peão de ouro e modão. Meu violão não deixo não, não deixo não. Larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não. Deixa de ser vaqueiro, ouvir forró e ouvir modão, não deixo não, não deixo não. Larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não. Não tem amor que vale isso não. Momentos de alegria, volta já! Continue na FM Noronha. FM Noronha. Ouvintes da FM Noronha, eu, Tânia Brito, quero ficar juntinho com você no balaio de... Com você! Acerte com a gente. Hora certa. Em Fernando de Noronha, tem 2 minutos. Vista. 10h33, deve ter se acostumado, todo nosso programa, a gente tem um quadro Momento da Gestão, ou Gerente, Superintendente, para conversar sobre assuntos pertinentes para Fernando de Noronha. E vou conversar com o gerente de meio ambiente, Ramon Abelenda, ele que já está aqui ó, por telefone para a gente conversar o seu contato. Ramon, eu vou seguir aqui o padrão das outras edições do Momento da Gestão. Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, né, para as pessoas que vivem aqui em Fernando de Noronha. Quem é Ramon Abelenda? Perfeito. Foi com muita alegria, né, que em janeiro eu aceitei esse desafio proposto por Thalita Figueiredo e por Marcela Amaral, superintendente de infraestrutura e meio ambiente, de assumir a gerência do meio ambiente. Sou engenheiro ambiental de formação, venho aí nos últimos 10 anos desenvolvendo atividades na área ambiental, tanto no ramo privado como no público. E agora, né, possível e espera natural da humanidade, né, por ter a sensibilidade ambiental que a ilha tem. E para mim não seria diferente, é sempre um sonho, né, poder estar trabalhando em uma área que é vitrine, né, como Noronha é. Então, assim, é um desafio grande,